Só na brisa. Estou mal, estou ruim. Não importa, eu sou mais uma procura de um brau pra fumar. Quero ver a fumaça no ar. Estou mal, estou ruim. Não importa, eu sou mais uma procura de um brau pra fumar. Quero ver a fumaça no ar. Essa história é de mais um. Bicho solto, louco no crime. O bicho solto da quebrada, o bandidão aqui da área. O crime é cabuloso, a regra aqui é bala. Vai crescendo, se envolvendo, puro ódio, olha o veneno. Cara feia pra mim é fome, então se liga e vai vendo. Conselho não adianta, nem se liga nesse mal que eu tô bolada aí contigo. Então segura o seu pilantra, todo dia agoniado, rupinado até uma hora. O bicho solto da quebrada adiantava até uma droga. Os cana tão na cola, véi, a casa vai cair. Se liga na ideia, véi, sai fora daí. Bicho solto escapou, eu tô limpo, seu doutor. Essa porra aqui pra mim, véi, de nada adiantou. Bicho solto na quebrada, cola com os camarada. Todo dia tá assim, só na brisa da mará. Estou mal, estou ruim. Não importa, eu sou mais uma procura de um brau pra fumar. Quero ver a fumaça no ar. Estou mal, estou ruim. Não importa, eu sou mais uma procura de um brau pra fumar. Quero ver a fumaça no ar. E o bicho solto voltou pro crime. E o bicho solto voltou pro crime. De cabeça voltou pro crime. Bicho solto vai que vai. É cadeia ou caixão, nem dá pra voltar atrás. É meu chegado, cumpade, é meu colado. Aqui na minha quebra é só mais um aliado. É, eu tô ligado. Clima de tensão, tá de volta a agonia, tá de volta a função. Se adiantando, o compadre se levantou. Agora tá fortinho e é chamado de doutor. Peraí, seu doutor, para com isso. Tá famoso na quebrada, cheio de guerra, olha os cabritos. No jogo, no bilhar, bancava a mulherada. Considerada aqui, o bicho solto da quebrada. 1, 2, 1, 5, 7, polinta e tá puxada. De manhã trombei com ele, bota uma aí pra rapa. Dou a bola. E dou uma prensa, e dou uma bola, e dou uma prensa. Estou mal, só na brisa. Estou mal. E dou uma bola, e dou uma prensa, e dou uma bola, e dou uma prensa. Estou mal, só na brisa. Estou mal. Na lombra agora eu tô. Na lombra agora eu tô. Na lombra agora eu tô, na lombra eu vou ficar. O crime é cabuloso, quando vem, vem pra cobrar. Ó, quem diria, seu parceiro foi pro saco. Vendo tudo aquilo, ele ficou mais revoltado. Trombou com camarada, é treta das antigas. Conseguiu passar em branco, salvou a sua vida. Tava até de boa, parecia regenerado. Mas o crime é o crime, maloqueiro, eu tô ligado. Se envolveu no 5-7, puta latrocínio. Dentro da carreta, bicho solto e dois bandidos. Homem tão na cola, é correria, é desespero. Bicho solto, cabuloso, começou a sentar o dedo. Bala vai, bala vem, pra ele tudo bem. Se apavorou antes da hora e sentou bala no refém. Eu vi de perto, maluco, presenciei. Carai, que bagaceira que os cana fez com os três. Bicho solto e dois bandidos, era uma vez. Estou